Estava na lagoa, à espera do peixe pra pescar. Nesse dia a pesca não deu boa. Chegou sede, só cobra se gostar.